Bem-vindo, pessoal. Esse é mais um NeoCast. Hoje eu tô aqui com meus camaradas Dissection. Tails é o maior B10 da história dos videogames. Guilty Gear. Olá, pessoas. E Cid Negro. Volta Zebo, fora Sony, Microsoft, leve a Nintendo junto. O povo espera a volta do Cid. E eu, essa pessoa assim, simples e simpática que apresenta esse podcast, sou eu, como moderador mais fofo da SNK. E agora tá, mano. Não sabe. O moderador in love. Pessoal, antes de começar o tema de hoje, faz uma rodada, o que vocês estão jogando? O que vocês estão jogando, Guild? Fala aí. O último jogo que eu joguei foi Serial Sons HD, a primeira versão. O remake HD ficou bacana, né? Ficou bacana, ainda mais se você não conhecia o anterior, né? Não é um jogo assim, tipo, é um jogo que você pode jogar sem compromisso. O legal também dessa versão que o Guilty tá jogando é que adicionaram tipo um multiplayer lá que dá pra jogar até com 16 pessoas, assim, co-op. Na versão tá PC, vamos corrigir essa parte, né? É, no PC, no Xbox é só 4 pessoas no máximo. Eu não sei, cara, eu tenho uma preguiça de FPS, sabe? Mas é que tá, é que eu tava comentando também com o Guilty. Eu também sou uma pessoa que não curto muito FPS, mas esse tipo, o Serious Sans é um tipo de jogo que já me agrada, assim, porque é mais na zoeira, assim, só pra vocês saírem. É um jogo totalmente sem compromisso, até com ele mesmo ele é sem compromisso. É pro pessoal que gosta, o pessoal me curte Doom, Duke Nukem, esse tipo de jogo, assim. É, o Duke Nukem saiu agora há pouco tempo na PSN, né? PSN Plus. É, saiu Duke Nukem 3D, né? Megaton Edition. Sim, é. Eu tava jogando esse, como é que é, Megaton Edition e tal. Eu tinha esquecido o quanto esse troço era divertido, cara. Eu e o Dissection várias noites jogando. É, eu e o Cisne começou a jogar isso daí, achou tão. Já tenho 38 horas de jogo. Quando a gente começou a pegar os mapas, né? É, a gente ficou aí ainda baixando aqueles mapas principais, assim. Aí fica mais divertido ainda. 38 horas já de jogo. Peguei todas as conquistas que tinha. Você platinou Duke Nukem. Duke Nukem 3D Megaton Edition. É um jogo lindo. Você se orgulha disso? Com certeza. Mais orgulho agora. Partiu o Wolfenstein 3D daqui a pouco. Ah, é. Esse é o próximo. Ele quer platinar até Serious Sam. É, mas eu já vi que não vai dar, não. Isso aí já fugiu da minha alçada. Você, o do sétimo, tá jogando o quê? Ah, eu acabei pegando o jogo Shantae Risk Revenge, pensando que era um joguinho de plataforma, assim, só bonitinho e tal, por isso que eu comprei. Eu acabei descobrindo que é um jogo super elaborado, assim, um estilo Metroidvania, assim, um jogo super qualidade, assim, gostei muito desse jogo. E tô descabelando nele já, agora. Vale a pena jogar esse jogo. Tem a versão do Game Boy Color, que também é boa, cara. Deixa eu perguntar. Eu joguei do 3DS e do Game Boy Color, né? A diferença pra mim foi só os gráficos mesmo, mas o esquema, a jogabilidade é basicamente a mesma coisa. Então, a versão que tem pro PC, se não me engano, é a mesma versão que tem pro Wii ou pro Wii U, eu não lembro. É, pra mim era exclusivo do 3DS, nem sabia que tinha pro Wii. O do PC eu vi esses dias nós tinha, agora pra mim era só pro 3DS. Não sabia dessa versão do Wii U. Não, saiu a continuação agora, pro Wii U. Então é do Wii U, porque pra mim era só o 3DS, era Game Boy Color e o 3DS. Não, o Risk Revenge já é uma versão mais antiga, né? Então, agora saiu uma continuação e que espero que também saia pra PC, né? É muito bom o jogo, muito bom. É legal pra caramba, a movimentação assim dos personagens é bem feita. Aí tem que fazer a dancinha dela, bem sensual. É, legal pra caramba. Eu entendi isso, a ironia com a dancinha. Dá até pra se empolgar. Mas esse jogo saiu até pro iOS, não saiu? Essa versão do Risk Revenge eu lembro que era o Steam e o Wii U, se eu não me engano. Eu não lembro se saiu pro iOS ou se ia sair. Não, olha só, até onde eu lembro, o Risk Revenge era da DSWare, aquela porcaria que você comprava jogo só pro DSI. Ah, não, tá certo, é isso mesmo, da DSWare. DSI. Que era um serviço horroroso, né? Que ninguém gostava daquela merda. Era... Tanto que morreu rápido o negócio, né? Não, funcionava só no DSI. Né? Todos os outros DSI não funcionavam. Que mal, né? Ah, mas é o tipo de coisa que a Nintendo normalmente faz, assim. Agora ela lançou o New 3DS. Sim, pois é. Então. Não aprende ainda, né? A Nintendo, mesmo a gente gostando dela, a gente tem que admitir que certas vezes ou outra ela dá uma pisada na bola. Não, a gente é muito mulher de malandro, né, cara? Porque faz merda, dá porrada, fala que a gente volta a fogo, a gente continua atrás dessa porra. Mas a gente continua lá gostando da infeliz. É, bem feito, tem mais que se foder, né? É, tem que se foder. E você, Ciro? Tá jogando o quê? Tenho jogado bastante jogos na Steam, mas o que eu tenho pego pra jogar firme mesmo é o Super Mario 2 do 3DS. Aquele porra daquela negócio das moedas malditas que pra mim não colou muito não. Tô passando sufoco. Pois é, mas então, achei catar moeda, a coisa mais chata no Mario. Mais ridículo. Nunca botei moeda. Eu deixei, pegava o que tava no caminho, dane-se. Mas é que tá, né? Mas isso aí é um negócio que eles colocaram pra você voltar a jogar de novo. Basicamente a versão do DS com a missão de porra das moedas malditas. Então, é igualzinho. Eles fizeram isso mais pra você rejogar, assim, né? Ter um replay. Já que não tem nem. Já que a Nintendo não tem conquistas, né? Eu achei bem chato mesmo. Pessoal, eu me lembro de um negócio pra replay que era você ter uns desafios de pegar, passar a fase em menos tempo e tal. Isso era bacana, isso dava um replay pra pegar. Mas pegar moedinha. É que não tem mais muito o que inventar, né? Eles tiveram que fazer isso, né? Tentar dar um upzinho, né? Nessa nova versão. Ah, podiam dar uma continuação pro Super Mario 3DS, ficou bacaninho. Ah, mas saiu mais jogo. Saiu para uma continuação, com certeza. Aí. Não, mas a série New Super Mario, esse é o pior de todos. Pior de todos, disparado, é o pior de todos. É. Se queriam fazer um remake, fazia do Super Mario 3, não entendi, ia ficar pica. Aí... Porque o New Super Mario Bros. 1 do DS é muito bom. Nossa, aquele ali foi espetacular aquele jogo. Aquele ali tanto foi tipo mó reboliço, assim, quando saiu todo mundo comentava, porque foi... Sim, exatamente, foi meio que... Um revival, né, do jogo. É, tipo, a volta, assim, nossa, olha, os caras voltaram a fazer um jogo de 2D, plataforma. É, 2D, um plano 2D. E fizeram uma qualidade, né? Então, foi aquele reboliço. Muito bom, foi muito bom. Aí fizeram o Wii, foi maneiríssimo. Aí, além de ser um jogaço 2D, tem aquela maluquice de você jogar com quatro pessoas ao mesmo tempo. Teve legal. Isso aí foi muito legal. Isso aí é legal pra caramba. É super divertido, cara. Muito maneiro. Aí teve essa desgraça, né? Sempre tem um porém. Pois é, veio essa desgraça do 2DS, chato pra cacete. Né? E ainda fizeram uma outra bosta. É. O Wii não tem nada de tido. Né? Sim, viu? Nada de bom ali. O New Super Mario Bros. Ah, o do Wii, né? Eu vi os vídeos só, eu não cheguei a jogar. O vídeo pareceu interessantinho, né? Não sei. Pensa no jogo do Wii, só que com as fases mais chatas e bobas do mundo. Mas sem graça. É em compensação. Super Luigi U, muito bom. Super Luigi. Mas é aquele negócio, né? Porque eu já tinha gastado muita ideia. As ideias do Mario, né? Aí só faltou, né? Aí que fala, vamos pro Luigi então, né? E aí já apareceu novas ideias, né? Foi por isso que deu certo. Então, eu tô jogando Rogue Legacy. Ó, o Rogue Legacy tá se matando lá no... Porra, cara, que jogo filha da puta, cara. Esse jogo aí é pra xingar. Cara, e o que você tá achando, do menino? Eu tô ferrando pra caramba. Só que conhece, já me viu jogando, assistiu live que eu fiz e tal, sabe que eu sou muito ruim. Não importa o gênero, eu sou ruim. Ah, então, bem-vindo ao time, porque o Cisne e o Gitch aí tá cansado de me xingar jogando, porque eu sou, tipo, o pior dos piores em tudo que até jogo. O Jackson prefere assistir o jogo dos outros do que ele tentar fazer as coisas, é foda. Tão ruim. Caraca, é. Até pra pegar um Section em Serial Sun, o Section morreu e não conseguiu pegar. Metal Slug 3, reza a lenda que o Guilt levou ele nas costas e mesmo assim ele conseguiu morrer. O jogo conseguiu morrer, mano, incrível. Mas isso aí é uma outra história. Fala o que você tá achando, Guilherme. E orientando ainda, viu? Cara, eu tô morrendo, eu já devo estar no nível, acho que, sei lá, 120. Acho que, se não me engano, cada nível é uma morte, né? Às vezes você morre só no nível, um negócio assim. Eu nem lembro. Eu sei que eu morri tantas vezes. até agora, sério, eu tô jogando essa porcaria já meio. Desde que saiu na PSN Plus. Mas quanto você tem, mais de quantas horas já tem de jogo? Eu não faço ideia, eu não quero nem ver. Eu só consegui matar o primeiro chefe. Aquela porra daquele olho gigante. Tá parecendo eu jogando Volgar The Viking. Volgar. Foda, mas Volgar nem o Guilt conseguiu. Nem o Guilt conseguiu. Mas eu nem joguei Volgar, sério, mano. Não, mas é aquilo ali é difícil, né? Não, Rogue Legacy é um jogo difícil, mas você tem uma progressão. Né? Você vai melhorando. Não sei se você vai melhorando ou se o teu personagem também vai. Aliás, as duas coisas, né? Você, como jogador, melhora. Não, mas o que mais fode esse jogo é que você desanima. Porque tu chega na determinada fase, não tem save. Tu volta tudo do zero, mano. Caramba, Rogue Legacy, eu não desanimo. Só desanimei Rogue Legacy quando eu terminei o castelo. Mas quando eu terminei o castelo, eu já tava conseguindo terminar o jogo, né? Eu não sei, mas essa coisa dele de zerar a partida cada vez que você começa, né? E só me me motiva a jogar mais. Hein, Rô, mas você faz tipo upgrade no personagem, essas coisas, não? Sim. Então, mas aí vai dando, vai tipo meio que facilitando um pouco, né? Ah, mas é só... Pois é, vai facilitando, mas eu continuo muito ruim. então tá bom, né? O jogo tá bom pro seu papel. Não é a combinação que você tá fazendo na árvore familiar, não? Ah, também, pode ser isso. Mas eu não consegui, até agora eu não consegui matar mais de um chefe. Mas você tá achando um jogo bom, né? Um jogo bom, né? Não, o jogo é difícil pro inferno, mas eu tô jogando. Ah, então é o nosso assunto de hoje, não? Então, o nosso assunto de hoje é justamente a dificuldade dos jogos. Né? O pessoal fala que antigamente era mais fácil, mais difícil, dependendo. Eu não sei. Eu tava conversando com o Dissection semana passada sobre essa questão, ele até falou que mudou de ideia, né? Isso mesmo, porque eu sempre achava assim, não, que os jogos antigamente era muito mais difícil e que hoje em dia é um passeio no parque. Só que é porque eu nunca tinha parado assim pra pensar mesmo. Se você começar a ver, não é bem assim. Se você parar pra ver jogo de antigamente mesmo, a dificuldade era porque era só pra você fazer ponto. Jogos lá da década, do final da década de 80, assim, era o que? Era só fazer ponto. O principal objetivo do jogo. Isso aí até que eu ia falar, minha linha de raciocínio que eu falei com o Romulo e o Guilty antes. Que, pô, antigamente o objetivo de um jogo era a pessoa chegar no chefe e matar o chefe, acabou. Nem tinha uma questão de ponto. Não, mas ponto. Isso aí, você já tá falando de jogos, mas quando já chega a época de Nintendinho, Master System. Eu tô falando de antes ainda, que você jogava, tipo, jogos. De Atari, você tá... de Atari, que era o que eu quero, o objetivo. Fazer ponto. Você só tinha que fazer ponto, isso, e isso que era a dificuldade. Não, e aí... peraí. Eu acho que essa questão da dificuldade vai antes ainda. Quando era só o arcade, quando você tinha o Pac-Man no esperando. Então, ponto. Isso pode te fazer gastar mais uma moeda. Então, mas o Pac-Man, Space Invader, é o quê? Pontos, você tem que fazer pontos. Era porque aqui era a disputa era entre amigos. Tipo assim, eu fiz tantos pontos, guardava na máquina. É isso aí, realmente. E aí fica naquela... Não, ficou tipo no imaginário, assim. Não, que isso é uma coisa difícil pra caramba, não sei o quê. Mas o objetivo... O único objetivo do jogo era o quê? Fazer pontos. De repente, quando começa a chegar aí a época do Nintendinho, né? O Master System, começou a aparecer os primeiros jogos que você ia avançando, até chegar a um final. E aí, quando você chegava nesse final, você descobria que não tinha final, tinha nada. Era só pra zerar, terminar. Não, uma grande maioria da época da Nintendo não tinha final. Não, mas isso aí já é mais pra frente. Os primeiros jogos não tinham. Assim. Os primeiros jogos tanto que... O Mario, por exemplo. O primeiro jogo do Nintendo, Mario. Então, mas vários jogos não tem. E outra coisa, então, se a gente for puxar, o Atari também é dessa época. Mas aí depende da sua concepção. O Atari não tinha nenhum final, os jogos. Você jogar, tipo, um Hero da vida. Sim, até o final. Sim, é só pra... Mas tinha um Pitfall tinha um finalzinho. Então, e aí o que aconteceu? E outra coisa, os jogos também eram meio que curtos, já que você não tinha um password, não tinha nada. É, não tinha nada. Tinha jogos que era tipo 40 minutos, uma hora, se você pegar, você terminava. Conforme foi avançando mais o tempo, assim, foi surgindo o quê? O password, que era uma desgraça. Assim, quando você pegava um jogo lá, tinha um password, tipo uma senha lá, tipo, nossa, 17 internet, letras. Nossa, prestar soca, lembra daquilo? Caralho, eu ia falar isso. O Cisne acabou de falar o que eu ia falar. Não tem como, cara, gravar. Cara, eu lembro quando você jogava o Internet Superstar Soccer, aquele modo copo, internet, que tinha as duas linhas, a parte de cima e baixo. Era umas 30 letra, coisa, número. Cara, muita coisa, era coisa de demo aquilo. Então, mas isso aí, o que isso trouxe pra o videogame? Tipo, aumentou um pouco o tempo, assim, da jogatina e tal. Com isso também aumentou a dificuldade, né? Que você tinha mais tempo pra jogar aquele jogo, pra terminar. E aí depois, a época do PlayStation, Saturno, começou a chegar os saves, né? Save stage, essas coisas também. E aí proporcionou também que os jogos aumentassem ainda mais o tamanho. Com isso a dificuldade foi aumentando. É, mas essa questão de ponto, de zerar, eu acho que nem que pode considerar muito dificuldade. Ponto era mais por diversão. Dificuldade mesmo, a gente pegar um jogo do... Acho que o Atari, dificuldade o Hero, que você falou, comentou, era difícil pra tu a jogabilidade. Mas era pra ponto, o Hero, você avançava pra ponto também. Pra ganhar ponto, mas era uma diversão, um modo de porra, né? Então, tipo, mas a dificuldade tava em fazer ponto. É dificuldade que a gente, quando fala assim, a pessoa já imagina aquela coisa, caralho, não consigo passar, não consigo... O jogo... mas você tem que entender, porque você tá usando esse pensamento que você já tem de hoje, de jogos que você tem que avançar, matar um chefe, passar pra próxima fase, até chegar a um final determinado. Se você pensar naquele tempo lá que não existia esse pensamento, a única coisa que você jogava é pra quê? Pra fazer ponto. Você fala, vou fazer ponto e meu amigo lá que fez menos. Era fazer ele, mais do que ele. Era uma disputinha entre amigos. Mas essa era a dificuldade. Isso que era o que era imposto no jogo. E aí sempre ficou povoando assim, no imaginário da pessoa. Não, que hoje em dia é muito mais fácil. É que tá isso que eu ia falar. Hoje em dia eu acho que as coisas são mais difíceis porque o jogador de hoje, ele não se preocupa mais em seja fazer ponto, fechar o jogo. Hoje tu tem que ir atrás das porra das conquistas. As conquistas então, mas é que tá uma coisa de louco. Mas a conquista não é, então, mais um objetivo que coloca, uma dificuldade a mais pra você colocar? Então, já é mais um motivo de é aumentar coisa. A dificuldade do jogo. Onde que eu acho que na época que eu lembro mais ou menos no Super Nintendo, um jogo que começou com essas paradinhas, até acho que até no Nintendinho tinha, os jogos do Mega Man, que você tinha que caçar as armaduras, lembra? Não, mas você vê também, quem jogou aqui Donkey Kong? Era um replay. Donkey Kong, todo mundo jogou aqui, né? E não tinha o objetivo lá, você catar trocentas bananas, moedas DK, tudo pra fazer o 100%, 101%, 102%. A coisa tava engatinhando daí, mas aí hoje em dia tornou uma coisa meio, tem até troféus, aí o pessoal fala até o termo platinei. Essa questão dos troféus, você não acha que tá exagerando um pouquinho, não? Porque lá no PS4, você olha, você pode ver a raridade dos troféus. Então tem lá troféu que 4%, 1% dos jogadores conseguiram. Os troféus que são voltados à dificuldade, ninguém pega, né? Então fica pensando o seguinte, porra, quem liga pra troféu mesmo é menos de 1%, é 1% dos jogadores. Então, cara, eu acho que hoje... Então, 1-2%, então, quem liga pra isso, tiver? Então, mas por quê? Os troféus é uma coisa meio que voltada, assim, pra dificuldade mesmo do jogo, por causa... Aí, não. Existem os troféus fáceis, existem os troféus médios... O troféu tem nada a ver com dificuldade. O troféu é pra te dar replay, então você é pra isso. Não, replay, mas também tem as conquistas, os troféus, eu acho que conta assim como dificuldade. Porque hoje em dia o cara não quer só zerar o jogo, ele quer zerar o jogo e quer as conquistazinhas dele. Mas o negócio é o seguinte, tô falando que pela porcentagem de pessoas que de fato pega os troféus de platina... Porra, mas é porque não consegue, cacete. Por isso mesmo. Duvido. Tô falando. Porque hoje em dia a galera, pelo menos a galera da nossa idade e tal, não tem mais tempo pra se sentar à frente da porra de uma televisão e ficar lá platinando o caralho todo. Tem gente que pega e platina, mas hoje em dia, sei lá... Porra, é difícil. Eu chuto que menos de 10% dos jogadores tentam platinar alguma coisa. Não. Isso é um chute. Olha. O número que eu tirei da bunda. Não faz o menor sentido. Tem muita gente que joga com esse jogo. Mas o pessoal não se preocupa muito porque é difícil. Porque quando aparece um jogo que é fácil de conseguir todas as conquistas, você vê lá. Você só tem aquilo. Agora botou uma dificuldadezinha, pessoal. O problema é que você tá olhando muito pra gente. Pro nerdão, o cara que acompanha a porra do mercado, não sei o que, não sei o que lá. Um jogador médio, cara, vai jogar. Tá cagando pra isso. Ele quer se divertir. Eu não sei nem se ele quer terminar o jogo. Na maioria dos casos tem que terminar, senão o cara nem... Bom, se o jogo for bom é agradar, né? Mas hoje em dia ainda a gente tem, né, essas opções. Tipo, existem os jogos bem fáceis, jogos difíceis pra caramba, né? Antigamente não tinha, né? Você pegava os jogos lá de Nintendinho, as coisas, todos os jogos difíceis. A gente tinha uma obrigação também de zerar, porque naquela época era tudo alugado, lembra? A gente alugava, era obrigação. Né? A gente alugava no final de semana e tem que zerar aquela merda de qualquer jeito. Aí hoje em dia não tem. Hoje em dia tu vai lá, tu compra, tu joga pela baixa. Mas hoje em dia você tem a escolha, né? Você pega lá com um Assassin's Creed lá, que eu vejo o pessoal fala que é um jogo fácil de terminar, assim, uma série fácil. Vai lá e joga e termina de boa. E aí você pega um jogo tipo um Dark Souls da vida lá, que o pessoal fala. Isso é um jogo pra quem quer sofrer, vai. Sabe que vai ser um jogo difícil de terminar. Eu lembro dos primeiros Tomb Raider que eu comecei a jogar do PlayStation, caraca. Eu ficava meses com aquela porra pra tentar pegar as trocas. E não aceitava ler revista pra ver macete, não. O problema de Tomb Raider. E era gostoso. Era os gráficos. Por causa que eu passei várias horas em salas que eu não sabia nem o que tinha que fazer, porque eu não conseguia enxergar a alavanca. Os caminhos pelas pedras. Porque tava no meio dos gráficos, era feio. A dificuldade tava nos gráficos. Mas você vê, né? Porque eu não tinha como. Se eu parasse, eu não tinha como continuar. Não tinha memory card. Mas aí foi uma dificuldade que a vida te impôs. Diferente da dificuldade que o jogo está te impondo. Pô, eu jogava. Se faltasse luz, eu já podia ir chorar em algum canto já. Aí você tá lembrando da época de Super Nintendo. Quantas vezes eu deixei o videogame ligado, porque tá jogando o jogo não tinha password, tinha que deixar o videogame ligado lá pra continuar. Eu tinha Super Metroid sem bateria. E aí, jovem? Eu zerei sem bateria. Mas aí também é mais uma vez Você imagina assim, a cada avanço era um aprendizado. Eu morri aqui, já sei como é que eu chego ali e pronto. Esse detalhe. A parada foi tanta que um dia eu zerei. Você não tem impressão, por exemplo, na época do Nintendinho, por exemplo, a dificuldade dos jogos não era meio falsa? Não era porque era o design mal feito mesmo. Era limitação. Controle era bem ruim. Exato, controle ser ruim acabava te fazendo o jogo ficar difícil. Você lembra Mega Man como que era difícil? Mega Man, o pessoal fala muito do Mega Man. que, porra, hoje em dia eu não consigo mais jogar o Mega Man 1, Mega Man 2. Então, eu me lembro. Você tá acostumado com aquela coisa. Eu tinha alugado um Mega Man qualquer do Nintendo. Eu não consegui, eu achei que o jogo minha merda, sabe? Sabe aquele jogo que você aluga no final de semana pra devolver na segunda? E você sabe? Eu devolvi no domingo. Eu devolvi pra correr no domingo, pô, Deus, não tentava mais, cara. Muito ruim. Que isso? Eu fui jogar depois de velho. Depois por causa de velho, do controle, não era que você tinha detestado? Na época, eu achei muito difícil. Eu andava três passos no dia. Então, mas os controles eram bem difíceis. Não é. Essa parada, o controle de Mega Man é muito bom. O controle do Mega Man Mini, ele é muito preciso. Ele faz exatamente o que você quiser. Não é igual, por exemplo... Ah, eu não sei. Tá uma porrada pro Mega Man. DuckTales. DuckTales. Lembra a versão original? É difícil os controles. Difícil pra cacete. Por causa do controle ruim. Sabe aquela plataforma que você tem que pular, mas você tem que pular no último pixel exatamente. Senão você se pode. Ou então você já tem que já pular quase caindo assim. Tira o que você toma do Mega Man, que ele fica travado, aí vai andando pra trás. Isso aí que fudia todo mundo. Os espinhos caem errado. Porque o pulo, o pulo do Mega Man do Nintendinho era um pulo que coisa meio sem inércia, doideira. Tu pulava assim. Mas depois de velho, eu peguei o Mega Man 1 pra jogar. E eu fiquei fascinado, assim. Achei que o jogo foda. Não, eu joguei aqui um milhão de vezes. Mega Man eu zerei nesse esquema aí. Aluguei e zerei. Muito bom. Na época eu zerei. Eu achei muito ruim. Hoje em dia eu ainda jogo sem problema agora, mas é porque eu costumei. Então, eu acho que Mega Man não é um bom exemplo do que eu tô falando. Não, mas eu tô falando de jogos com design mal feito. Mega Man não, pra mim Mega Man é uma aula de como você faz um jogo decente. O DuckTales também não tem muito problema de gráfico, não. O DuckTales é mais controle. O controle já joga bem. É muito ruim. Interrompendo vocês, um jogo que é difícil e tem um controle ruim é Battletoads. Puta merda, isso aí era pica. Battletoads, o controle naquela questão da fase. E a resposta dele... Mesmo fora do jet ski, a resposta do jogo já não é a melhor possível. Não. Era de complicado. A fase do jet ski, ainda depois você descobria como passava de boa. Jet ski, até hoje não passo. E a fase do ratinho que vinha com a serra atrás de vocês? Vocês lembram disso aí? Maluco, essa fase. Battletoads era assim: eu chegava no jet ski e eu desistia. Não aguentava. Que passava, que já tinha ainda de boa. Agora, a fase do ratinho com a serra elétrica atrás de você, com o controle falhando, nossa, era horrível, porque aí você tem que ficar colocando pra frente e pra baixo, onde que o caminho vai? Ainda tem que pular as plataformas, às vezes você tem que cair e pular no meio do pulo, assim. É horrível, ruim nesse jogo. Battletoads foi um jogo que não teve continuação, né? É, mas é um jogo. É um jogo bom, apesar de não, ter. Não, jogo depois, já, 3D e tal, não teve. Não. Teve até um projeto, eu acho que teve um projeto, mas não A esperança tá com a Microsoft. Pareceu, vai, não vai ter DLC no do Battletoads para o Shovel Knight, é. Vai ter até um DLC. É por causa do contrato também, né? Mas jogo próprio. Não, cara, pode ter certeza. Daqui a pouco vai voltar. Eu gostava dos gráficos, das músicas, era muito bom. A Battletoads, a versão Super Nintendo, nossa, eu achava lindo já. Battletoads, Batmania, que saiu do Double Dragon também. Apesar que isso aí era meio mal visto, assim, não sei porquê. O jogo é bom, assim. É bom. Eu não curtia muito, não. A jogabilidade era meio patética, né? Às vezes tu ia acertar um inimigo e tu caia no buraco, ou tu caia naquela fase da primeira, né? Do avião, né? Tu ia acertar um inimigo e dava um bug louco lá, bum, caía, morria. Pode dizer por causa da mistura também que não deu certo. É, a mistura do. Eles não conseguiam, sei lá, fazer. Cara, quem é que jogava com o Jimmy, Billy Jim? Eu. Porra, você pode jogar com um sapão que dá porrada pra caralho. Ah, mas o Billy Jim que era graça, porque ele tava. Não, você era alguém pra testar. Cara, pelo amor de Deus, você joga com o Billy. Você joga o Zeebo, porra. Só você. Falar em Billy e Zeebo, mas Double Dragon do Zeebo é a melhor versão do Double Dragon. Então, mas a gente tá falando do jogo e tal. Ih, mas e hoje? O Zeebocast. A gente ainda vai ter que fazer um Zeebocast. Pelo jeito. Seria interessante. Vai ter que ter o Zeebocast. Se o povo quiser, se tiver com bastante comentário pedindo. Né? É, aí vai ter um Zeebocast. Vai ter tudo. Vai durar quanto assim? Tire suas dúvidas aqui no Zeebo. Não, vai ser uma hora do Zeebo. Sozinho. Monólogo. É a única assim, pessoa. Alguém aí? Zebista. Falei, só eu mesmo. Então vamos lá. Hoje estamos aqui no Newcast falando sobre o Zeebo. Não, eu mando dinheiro pra você botar no jornal. Quero fazer um podcast sobre o Zeebo. Se você compartilhar minha ideia, me procura. Então, mas e hoje? Não tem, a gente também não tem uns jogos meio difíceis também, assim, na vida? Como que tinha antigamente? Ou é só antigamente que tinha jogos assim? Um jogo... Eu tava falando agora há pouco do, né, do caralho, do Rogue Legacy, que é um jogo difícil pra cacete. E é um jogo que não te desanima, viu? Ele te faz querer voltar a jogar. Você pensa, porra, bicho maldito, me matou ali, mas a próxima eu pego ele. Então, mas é, isso é meio que uma coisa até da indústria. Assim, qual que é a única indústria assim, de entretenimento que tem a opção de você escolher a sua dificuldade, de qual vai ser a sua experiência? É a indústria do videogame, um cinema. Você vai assistir da forma que o diretor fez. Aquilo lá, a indústria do videogame, o cara faz um negócio, tem um modo normal, aí tem um modo fácil, um modo difícil. Então você vai escolher a forma que vai jogar. Ah, não, eu não concordo, pô. Também tem, você tem nos filmes, nos livros, você tem o modo hard, que é o livro, e o modo hipotâmico, que é o cinema. Realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, videogame chupinhou do cinema. Um jogo que o pessoal fala que é fácil pra caramba, mas quando você joga num nível elevado, fica meio complicado. O Uncharted. Quem jogou aqui o jogo na dificuldade máxima lá, que era o nome, nem lembro assim, que o jogo normal é fácil, dependendo da dificuldade que você joga. Mas se você colocar no máximo dificuldade, o jogo não é assim um passeio no parque, que nem todo mundo fala. Mas por quê? É uma coisa da indústria, assim, a indústria do videogame que dá essa liberdade de você escolher a forma que você vai jogar aquilo. Outras indústrias não têm. Antigamente também você não tinha muito essa opção também. Hoje em dia você tem essa liberdade de jogar dessas formas. Antigamente, engraçado, tinha nos jogos de luta, né? Aquele nível de dificuldade era de 1 a 9, lembra? Não, isso aí é Street Fighter lá. Street, Samurai também, acho que tinha. Não, mas tinha. Jogos da FGA, mas... Então. Eu me lembro que eu fiquei puto, cara. Aí eu tava jogando Rei Leão no Mega Drive. Não, o Rei Leão Super Nintendo. É maneiríssimo, aquele jogo é maneiraço. Nossa, esse jogo é onda... A gente ainda só também que eu tava com dificuldade, eu coloquei no Easy. Né? Era mó fácil. Só que essa porra desse jogo, no modo Easy, ele termina no meio, assim, quando Mufasa morre. Não tem o resto do jogo. E você achava que ia ter aí o jogo. Não, acho que tinha uma mensagem lá dizendo que, mas tipo, o modo conhece o jogo. É tipo um demo. Era mais jogo, tá? Não, tipo, de novo no hard. O Rei Leão, a dificuldade que eu tive nele foi aquela parte do... Da lava. A parte que tem que ir pulando. Que pulando na girafa. É, na girafa. Aquela parte disso. E aquela parte ali. Ia da lava também. O controle é meio embaçado. Já era na época dos 16. É, porque... O controle já era meio complicado ali. Não, e tu tinha que parar no meio, exatamente no meio. Qualquer coisa também, na orelha, troço era por rir. Você lembra a fase lá do Rato na Matata, que você tem que sair pulando também na cachoeira, assim? Tinha que ser exato. Ali é difícil também aquela parte. Qualquer jogo que usa plataforma com dificuldade é foda. Eu já fico tremendo. Eu tenho trauma dessa porra até hoje. Pega um jogo que tem plataformas assim andando no meio do espaço, eu falei, fudeu. Chegou a hora de sofrer. Vai dar merda. Mas é trauma de. Vai ver sim, fazendo um post trauma. Eu e um review sobre Bart versus Space Mutantes. Ih, caraca, falou tudo agora, hein? Joguinho do mal. Pule perfeitamente. Aí pronto. Não sei se é difícil, se eu que não entendi o que eu tenho que fazer. Esse é do demo. Eu lembro quando a criança não sabia o que fazer. Não, mas esse jogo, se você é muito. Quem era muito novo na época, não conseguia jogar, porque além de ser difícil, ele tinha uns objetivos pra você passar de fase. Não, não conseguia. E o teu jogo travava, tu lembra? Tipo, morreu. Jogo era fácil. A primeira fase, se tu gastasse os fogos de artifício, já era. Tinha que jogar no início, tinha que ir morrer e começar de novo. Aí a segunda fase era do shopping, que tinha a parte do. Não sei se era biscoito ou era chapéu, agora eu não lembro. Também era do dentro. E a fase que era pica era do Egito. É a fase que tinha bolacha, né? Então, mas. Caraca. Mas esse jogo aconteceu algumas coisas que quebrava o jogo. Mas o Egito já é versus The World, né? A do Master, eu tinha ligeira impressão que era mais fácil. Na época que eu jogava com um doente, a da Master eu acho que era mais tranquilo. Outro jogo também que eu jogava, mas que eu achava que a jogabilidade também era bem ruim. Vocês jogaram aquele Stargate? Não sei se você lembra. Nossa. Super Nintendo eu joguei. Super Nintendo. Nossa, esse jogo é até legalzinho assim, mas nossa, o controle desse jogo é péssimo. Já é época 16 bits, assim, 16 bits também tinha um jogo. Ele se achou ruim, eu achei fácil. O que foi isso? Tá. Falando de fase, o controle que não era muito bom. Mesmo? Eu achei bom. Não, eu achava ele ruim, os controles. É, cada um, acho que é foda. Cada um tem uns jogos que a gente vai achar, que um acha ruim e outro acha bom. É complicado. Outro jogo que eu lembrei agora foi quando o jogo foge da mesmice, né? Da regra, eu acho que se torna uma coisa difícil. Lembra do Beavis and Butthead do Mega Drive? Que tinha missõezinhas? Quer dizer, o pessoal tava acostumado com aqueles jogos 2D em linha, que vai andando, passando. E aquele ali era totalmente diferente. tinha que buscar coisa em paz e tal, pá. Mas e os jogos de hoje também? Você não também tem jogo que você se matou também hoje em dia pra jogar? Ah, tem, tem. O Super Meat Boy? Nossa, esse Super Meat Boy. Esse Super Meat Boy eu não consegui nem passar o segundo mundo. Mó treta. Eu ainda tô no segundo mundo. E jogos de celulares, de smartphone? Aí depende. Não. Se o jogo não for aquele que força você a comprar, né? É, não, jogos normais que eu tô falando. Não é aqueles de caça-níqueis, não. Não, mas isso aí. A dificuldade maior. É, não, tem uns que pra avançar, né? Que você diz, tem que comprar. É, você até passa, mas eles botam uma dificuldade pra você não passar já pra você. Pra comprar, é. Eles tentam atrelar a dificuldade à questão financeira mesmo. Eu lembro do jogo do Cascão. Vocês chegaram a jogar isso? Não. Porra, é maneirinho, mas tem uma parte que chega no mapa, porra, pra tu passar, tu precisa liberar não sei o que, uns doces e tal, aí tu tem que fazer 10 com que passar, tipo, sem perder uma energia, uma coisa bem difícil mesmo, pra você conseguir passar, aí tu tem que voltar tudo pra jogar, pra conseguir passar aquela fase. Eu enjoei, larguei. Cara, sério que a gente tá falando sobre o jogo do Cascão? Jogo do Cascão. É bom, cara, é bom. Jogo. Lá vem o Cisne com as suas pérolas. É vivo? É o Cibo, é o jogo do Cascão. Do Cascão, meu Deus. Jogo do Cascão é legal. Já é um progresso, cara. Que pelo menos é jogo de celular, né? É. Não, eu acho que a maior dificuldade dos jogos de smartphone e celular é o controle, né? Aquele negócio ali da telinha não me desce ainda não, mano. Não consigo jogar direito naquilo. Dot não é pra qualquer um ainda. É. Tem gente que consegue, tem gente que não. E tem gente que joga Street Fighter naquela merda. Eu fico imaginando como. Que isso? Tem gente que joga jogos de luta com analógico. Perfeito. Perfeito. Você acha que os caras não vão jogar no Toad? Pois você encontra pra tudo, meu. Caraca, é muita loucura, mané. E hoje em dia também tem uma coisa também, né? Hoje em dia os jogos são feitos e depois a dificuldade vem por DLC, né? Tipo, que vai receber o modo hard agora pro DLC, né? Isso aí é uma filha da putagem total. Hoje em dia tem essa, minha. A dificuldade vem pro DLC. O cara faz um jogo, aí o pessoal tá reclamando muito. Ah, deixa o cara que eu faço. O cara vai lá e taca a dificuldade por DLC. Antigamente não tinha isso. É, antigamente não tinha essa oportunidade de corrigir alguma coisa. É. Ou incluir, né? Antigamente era isso aí, essa merda mesmo e vai. Um jogo super fácil. Que eu acho super fácil, que eu lembrei agora. Aladdin de Super Nintendo. Puta merda. Nossa, mas é a melhor versão de Aladdin. Não, é a melhor versão, mas era o ridículo, muito fácil. É muito fácil, mas é o melhor jogo. O pessoal vem falar da versão de Mega. Não, a do Mega é boa. A do Mega é boa, mas não chega perto da versão do Super Nintendo. A versão do Super Nintendo foi feita pela Capcom até. Não, é, mas na questão de gráfico, eu considero a do Mega uma melhor versão ainda. Não, de gráfico? De gráfico, é. Não, a versão do Super Nintendo é muito melhor, mas. Gráfico, estilo de jogo, do Mega Drive é muito mais interessante. A do Super Nintendo tu vai pulando. E dando, porra, aquelas cambalhotas loucas, vai que vai. Mas o jogo é muito melhor, assim, todo mundo acha. Ah, eu gosto, eu gostava também, gosto ainda. Já, mas putz, isso é muito fácil. É uma questão de situação, tipo, a do Mega era ação e a do Super Nintendo era aventura. Era um Adventurezinho, dois anos. É. Então, mas. Tinha Aladdin, Adventure? É um modo comparativo que eu tô usando, né? Pra dizer, tipo assim, a do Mega era mais agressiva, a do Super Nintendo não era uma versão tão agressiva pra quem fosse jogar. Aladdin tinha uma espada no Mega. Super Nintendo ele pulava, o cara saía da tela. É, era mais Mickey Mouse, pular na cabeça dos caras só. Quando não podia pular, tacava maçã, uma coisa assim. Era a melhor versão. Maçã era se tanteava. É, não sei se mais de uma. Ele não, não matava não. Não chegava a matar não. Era, sei lá, do Aladdin do Super Nintendo era uma versão mais fofa. E a do Mega Drive era mais séria, eu considero assim. E tinha do Master System, que é muito boa também, que era de. Era mais. Ah, meio parecido com a. Meio lembro um pouco do Super Nintendo. A primeira fase você passa correndo, mas depois. É, do correndo. É, tinha uma. Mas depois, tinha uma mas de, era. Tinha as próximas fases são mais semelhante à do Super Nintendo. Mais ou menos. Só que estilo, né? Que não tinha espada e tal, ele atacava a maçã e tal como arma. Mas era mais. Acho que interagia mais com a história em si. Do Master System contava mais direitinho. Eu gostava da versão também. A da Sega, acho que as versões eram as melhores versões. Mas do Super Nintendo eu jogava também, muito boa. Mas é mais fácil, zerava fácil. E é dessa coisa que eles implementaram hoje nos jogos, tipo cover em jogos tipo Gears of War. Vocês acham que isso aí estraga o jogo? Isso aí melhora? Mas em Gears of War ele tem sentido, né? Porque não tira o texto nem que se esconder. É, então. Isso aí, muita gente já acha que isso aí é tipo um motivo pra deixar o jogo mais fácil, assim, estragar o jogo e tal. Mas sempre tem um. Não, cara, acho que isso é um. Acho que o Gears of War, se você tirar o cover, acabou o jogo. Acabou o jogo. Isso mesmo. Não, mas isso aí, pode reparar. Quando alguém vem falar assim, não, que os jogos de hoje são muito mais fáceis. A primeira coisa que eles falam, você tá atirando aí, você se esconde atrás de um muro e fica lá. A primeira coisa que eles falam é isso. Ué, mas tem os jogos antigamente. É, alguns jogos que tinham uns bugs, uns buracos, assim. Eu lembro, acho que no Cadillac, tinha umas posições que tu ficava socando, aquilo ali era como se fosse um bug, ninguém te acertava. E tu ficava. Não, mas aí que você tá falando é de bug, coisa quebrada, mas eu tô falando de mecânicas que importam. Ah, mas você tem os dois lados da história também, né? Aquele bug que te fode, né? Ferra de maneira injusta, e tem volta e meia, você tem um que te favorece. Ah, então, beleza, mas... 0-0. Então, mas no caso do cover, não, é uma mecânica que implementaram e o pessoal usa como uma alavanca pra falar, não, isso aí é o que deixa o jogo mais fácil, sei o quê. Como que eu acho que o cover virou até mais do que um elemento, virou quase um gênero, né? O cover shooter. É, então. Mas, e outra, mas você consegue jogar um jogo hoje, desse, principalmente esse third person, assim, sem ter cover, assim, você joga já pensando, não, vou se esconder aqui, vou atirar. Não, mas isso é o suficiente pra deixar o jogo fácil? Eu acho bobagem. Então, mas o pessoal acha que não, o pessoal acha que você tem que ser igual os jogos de antigamente, que você é aquela coisa dura assim andando, aí você sai com seu corpo todo pra fora e toma chuva de tiro. Mas a questão, eu acho que a questão do cover é a seguinte: tudo bem, você se esconder, se escondendo do tiro e esperando a oportunidade pra contra-atacar. O problema é quando fica naquilo, tipo, o inimigo não vai tentar te emboscar nem nada. Você pode ficar a vida toda. Ah, mas aí você tá falando nos casos tipo The Order 1886, que você tem a parte criptada que você tem que ficar lá. Se você não sair, o cara vai ficar lá plantado lá no final da tela esperando. É um exemplo. Não assistiu o jogo, vou botar logo assim. Então não posso dizer muito como é que é a coisa. Não, mas então, mas isso, o pessoal usa o cover tipo, como que fosse o que deixou os jogos fáceis, assim, sendo que não é, é uma nova mecânica. Sim, mas se você não ficar no cover, você morre no instante então, também. Sim, é algo que, pra, pelo menos que eu vejo, é algo que incrementou, assim, deixou os jogos até mais reais, assim, melhor. Pra mim, no meu caso, eu acho melhor, assim, é uma coisa que eu acho legal nos jogos. É um... E pras pessoas, e pro pessoal, não, é uma ferramenta coisa. Isso aí, mais. Então isso aí é o que deixa os jogos fáceis. É um dos motivos que o pessoal mais. Mas sempre tem um recalcado. Ataca. Sempre tem um recalcado, não tem jeito. Isso aí é uma coisa que não tem jeito. É. Galera, o seguinte, a dificuldade, isso é algo que faz você gostar mais do jogo ou não? Você prefere o jogo mais difícil ou mais fácil? Não, no geral. Eu acho que a dificuldade tem que ser moderada. Se for uma coisa muito difícil ou muito fácil, fica chato. Mas é ser que moderado. Tá. Tem que ter uma dificuldade que, porra, mas existe, dá pra sustentar, né? É gostos e gostos, porque pode ver, existem jogos que são feitos dificuldade super exagerada, Dark Souls, esse tipo de coisa. E existem os jogos mais fáceis também. Você escolhe, né? O tipo de jogo. E eu acho que também vai do cada um. Por exemplo, hoje em dia eu, já com meus 30 e poucos anos, eu não tenho mais paciência de pegar um jogo muito difícil e ficar me matando, não. Eu vejo que é muito difícil a descarga. Eu prefiro os mais leves, os mais que, porra, tu tem que passar uma dificuldadezinha pra passar, mas consegue passar tranquilo. Agora, aqueles que tu tem que se matar de quebrar a cabeça, não tem mais paciência. Né? Mas você tem, tipo, paciência pra assistir uma pessoa jogando um jogo desse, não tem? Também não. Porque isso também não. Que acontece, muitas pessoas não gostam de jogar o jogo difícil, muito difícil, esses jogos punitivos. Tá, mas lembrando alguém, né, Guild? É prazeroso assistir. Tá me lembrando alguém, né, Guild? Quem te lembra? Isso aí. O quê? Que te lembra? Que gosta de assistir um jogo difícil, não gosta de jogar, mas gosta de assistir. Rômulo, então, mas... Pô, I Wanna Be The Guy. Já jogaram I Wanna Be The Guy? Qual? I Wanna Be The Guy. Mas eu confesso, atualmente eu paro, tipo, tô fazendo nada. Eu abro o Twitch e vou ver o pessoal jogar Dark Souls no PVP. Credo. Que isso? É um exemplo. Sério? Olha o que você tá fazendo da sua vida. Pensa um pouco. Já pensou? Exato. Section, porta isso. Senão vai dar problema, cara. Vai dar problema. Possível, cara. Você tá jogando a sua vida fora, cara. Isso, não que fazer esse podcast não seja aproveitar muito melhor a sua falta. Que útil. Então vou melhorar a situação pra você. Vocês querem falar de dificuldade do jogo? Eu acho que não existe exatamente uma fórmula. Dark Souls, pra muita gente, é frustrante. Ainda mais que o jogo não diz, vá até ali. Mas tem gente que se propõe a tarefa e descobre um jogo sozinho. O Rogue Legacy que o Romulo tá jogando, o jogo lhe força a morrer, praticamente. Mas não quer dizer que uma hora você não vai ficar bom o suficiente pra terminar ele. E um que eu andei dois aqui, que eu joguei. Hotline Miami 2. Um ou dois, tanto faz. Ele não perdoa erros, mas você se diverte jogando ele. Claro, vai ter gente que não vai gostar, né? Aí sim, não. Se for assim desse jeito, tudo bem. Agora o jogo outro, que, porra, não te dá nenhum prazer. Eu descobri por acaso e Wings of V. É legal, é divertido de plataforma. Mas o jogo não perdoa erros. Se você pular errado, velho, desista. Que jogo você tá falando? Wings of V. Posso ter uma ideia de porra essa. Tem no Steam. Wings of qual? V. Eu não vi isso aí, não. Wings of V. Isso eu não vi, não. E os jogos que... O jogo não perdoa aí, velho. Se você pular errado, desiste. Um abraço. É. Pois é, então, jogos assim que eu não consigo mais jogar hoje em dia. Eu vejo que é nesse nível, eu falei, não dá pra mim. Fora os troféus. Isso me lembrou aquele joguinho que eu esqueço o nome. Daquele bichinho pequenininho que saía no vídeo e falava assim, caralho! Que tinha um chefe que era o Zangief. Lembra daquela coisa de louco? Que tu tinha que pular certinho de bagulho e ninguém falava... Então, é o Wannabe the Guy. O Wannabe the Guy. Ah, então é isso? Então. Porra, que louco. Aquilo ali eu não jogo nem fudendo, cara. Nem lembro de cara. Não, eu joguei esse jogo, mas eu morria de ficava puto com o jogo e achava isso. Graça. Não, mas... O filho da puta te mata antes de você entrar na fase. É. Porra, aquele jogo é muito... O filho da puta... Eu assisti pra ver se era verdade. O jogo decoré pra todo. Então, mas hoje em dia assistir tem. Assistir jogando, xingando, é muito bom. Cara. Então, mas isso que eu tava falando. Hoje em dia ainda tem isso. Ó, além de ter o tipo de jogo tipo, difícil que você fala, ah, isso aí não serve. Mas você fala assim, ah, mas assistir outra pessoa jogando, uma pessoa se matando, é legal pra caramba. Assim. É, pode. Não, mas é verdade. Ah, tem jogo isso aí tá interessante. Porque você, infelizmente, você não se diverte jogando com o jogo, mas você vendo alguém jogar foi divertido. Então, porque você jogar é uma experiência. Você vai estar passando aquela tensão, aquela coisa. Agora, você vendo a pessoa jogar é outra experiência. Então, você acha até prazeroso, assim. Então, os jogos hoje ainda proporcionam isso. Graça do jogo. Não, isso. Além de você ter a possibilidade de ter aquela experiência jogando, você ainda vai ter a experiência de ver a outra pessoa morrer, né? É ver desgraça ali, que eu chamo. É entretenimento, então, né? Fazer o quê? Então, o Mika Maneiro é divertido. Ele é chato, ele é lerdo, o personagem é pesado. O Dark Souls, tá falando? A única maneira legal de você curtir esse jogo é vendo algum imbecil. Eu tô começando a achar que o Romulo não gosta de Dark Souls. Opa, também não posso dizer nada, eu fechei o jogo. Olha, eu fiquei com vontade de jogar um Bloodborne. Ah, eu joguei a demo na BGS. E pra quem joga MMO, dificuldade, como é que seria a dificuldade? Já que o jogo não faço a maior ideia, não termina nunca. Só evolui. E dificuldade. Não, MMO, quase... embora haja alguns que você possa avançar rápido, o problema do MMO é que requer seu tempo e dedicação. Tá, mas a dificuldade tá onde? Em conquistar. A dificuldade tá na sua paciência, velho. Ele é não fazer vou dizer o. Tem uns que facilitam o seu avanço. Subir de nível, né? Mas a dificuldade tá o quê? Subir de nível. Mas eu acho que eu paciência em fazer as coisas. É, eu não jogo, nem nunca joguei, mas eu imagino que seja tipo que nem fosse um jogo xadrez, que você tem que começar tem que a estudar assim, jogado, estratégias pra jogar. Eu imagino que seja dessa forma. Assim. Mas... A dificuldade tá nisso. O problema de MMO não é nenhum problema. A coisa que MMO e muito é um jogo social. Tem coisa que você vai conseguir fazer sozinho só se você estiver no nível alto. E outra não. Então vai conseguir fazer em grupo. E os jogos que tem. Um jogo meio de socializar, então, MMO. É. E os jogos que é autorregenha, que é a vida que vai se regenerando, não, o que, é que vocês acham? É uma coisa também que vem pra estragar isso aí ou pra acrescentar? Viu? Porque o pessoal também, a outra coisa que o pessoal também desce a lenda dos jogos de hoje em dia, fala assim, o jogo é fácil pra caramba, a vida enche, mano. Você toma 2 tiros e a vida já tá enchendo, meu. No meu tempo, você tinha que achar lá o back pra encher a vida, porque senão... Isso é discutível. Tem gente que gosta, tem gente que não. O jogo que saiu, o Toxic, o cara perguntou, antes de sair, o pessoal tava perguntando no fórum se o jogo tinha sistema de nível, de progressão. O pessoal pegou e zoou nas respostas dele. Falou, sim, quando você morre, você ganha um nível. Esse negócio de auto-regen, né? Você pega tipo aquele jogo Metro 2033, ele tem auto-regen, né? Mas você tá no meio da batalha lá tomando tiro. O negócio demora tanto pra regenerar que se você não pegar a vida em algum lugar, você morre, mano. Só vai se regenerar depois, assim. Mas aí tem jogo que enquanto você tá durante a batalha ali, já tá se regenerando. Apesar que, não sei se tá bem qual, mas eu lembro que tinha um jogo que, dependendo da dificuldade que você escolhia, ele desativava o auto-regen. Não, então, mas aí são opções que o jogo te dá, né? Mas... Sim, mas é aquela questão, né? Se você achar ruim o auto-regen... Gostou, desabilita, pode escrever. Desabilita a única dificuldade que desabilita só viu. Pois é, não vai condenar o jogo por causa de uma porra dessa. Acho que o Sniper Elite tinha isso também quando te jogou. E os remakes, cara, o que vocês acham? Voltaram mais difíceis? Voltaram mais fáceis? Normalmente eu achei, bem mais fácil. Mas tu vai por causa da jogabilidade também, né? É. Que nem você pega lá o DuckTales que a gente tá falando, a jogabilidade A Castle of Illusion também fácil. Castle of Illusion também, nossa, é fácil. Fácil pra caramba, Mas eu acho que os remakes são mais pra meio de um meio nostalgia, né? Pra pessoa reviver aquela época e tal, só que nos gráficos de hoje, né? É bacana, eu acho bacana. É uma questão de se honra ou não o título original, né? A gente falou DuckTales do Castle of Illusion. algum país de uso, assim, aos originais. Só que eles são mais fáceis, mas também dos controles, assim, que hoje, nossa, os controles são perfeitos. É, mas tem gente que sabe que tem uma galera mas não que tem não... Mas não tem um modo retrô, não, tio? Que eu jogo, acho que joguei. Alguns jogos não tem essa opção, não. Não, aqui o... a dificuldade é antiga, né? Nossa. Ele mexe o número de energia que você tem, a frequência que aparece no coraçãozinho e tal, porque você progredindo, fazendo upgrade. Eu acho que o DuckTales tem. Eu não lembro. O Castle Club eu sei que não tem. O Castle Club você tem que jogar daquele jeito ali. Eu não lembro não se tem esse lance não. Dificuldade retrô. Flashback eu sei que tem o jogo original. Não, mas aí é o jogo original, né? Mas tá falando na versão do remake se tem a opção de deixar mais difícil, né? Não, mas é voltar que tá. no modo original, tipo, como começava antes. Mas então, mas com dois coraçõezinhos, tem que ir fazendo upgrade, né? Pra viver na conquista. Não, mas é que tá. Tem essa opção lá. E quantas pessoas usam essa opção? Aí que tá, o pessoal não usa, meu. O pessoal reclama tudo da dificuldade, fala não, que o pessoal mete o pau. Não, mas tem gente também. Ninguém joga nessas dificuldades. Vai jogar se tiver a bendita da conquista. Porque aí o pessoal que gosta da conquista joga pra ter a conquista. Que nem no caso do Resident Evil, que saiu agora o remake, né? Que relançaram a versão HD. Aí tá caro lá a conquista pra você jogar no mais difícil, aquele modo invisível. Se você salvar no modo invisível, lá no mais difícil, você ganha uma conquista. Quem ia jogar aquele modo se não fosse pra dar conquista? Ah, cara, mas Resident, cara, sempre teve uma galera que, vamos zerar essa porra só usando a faca. Tu não lembra a cobra? Falava assim, eu mato a cobra com a faca. Eu falei assim, mas mata, na primeira versão, aquela antiga, então. Eu fazia tudo isso. Eu tenho até fita de vídeo gravada. Não, mas não era muito mais fácil pegar uma magna e acabar o problema, não. O vagabundo se inventava essas histórias, já porque os caras gostavam. Mas nesse tempo a gente não tinha tanta opção de jogo, assim. Mesmo sendo que nem na época do Play 1, assim, mesmo tendo a pirataria, os jogos ainda eram um pouco caros, mesmo sendo já pirata. O cara parar depois. Mas aí então a gente ficava inventando o que fazer. Hoje em dia você tem tanta opção que. A vaca era a própria vaca em situação era uma questão de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela era ruim, ela também era uma piada. Você praticamente está dizendo uma situação, porque ninguém gostava de usar a faca. Ah, sim, ainda sim. Assim, alguém se pegava e vou zerar os outros. Zerava com a faca, Aí no 2, tinha o tofu. Nossa, é que tá a questão. O tofu ali. Era zoeira, a dificuldade extrema. Ele tinha resistência máxima, ele também, né? É, mas mesmo assim era difícil, por causa que você tinha que ficar tomando mordida à torta à direita pra chegar no final. A missão do Wesker lá no Code Verônica 2 mesmo. Ele só tinha uma faca. Do Ninja Gaiden de DS, que é todo no touch. Os ataques, tudo no touchscreen. Era um mas jeito diferente. Mas aquilo é um jogo totalmente diferente. Não tem totalmente nenhuma ligação com nenhum Ninja Gaiden feito, sabe? Ele só carrega o nome Ninja Gaiden. É um jogo bem honesto, um jogo bem eficiente, um jogo que tem de fazer. Bem legal. Não, é legal. E Ninja Gaiden, antigo e novo, ainda é o jogo que leva o respeito pela dificuldade. Porque é difícil no antigo, é difícil no novo. O cara manteve, né? Difícil, meu. Caramba. Era o meu game. Mesmo no antigo, é um exemplo de que o design das fases era. É, o jogo ainda era difícil pra caralho. Não é aquele desafio falso do boneco que tem muita energia. Eu lembro no 1, a dificuldade maior que eu achava era aquele não escalava, ele só ia quicando pelas paredes, aí tudo ficava preso às vezes, vinham aqueles pássaros que tinha, né, que vinha te esgueirando, tocava você cair, tu pulasse em falta, alguma coisa assim, e no 2 já a neve, porra, a fase da neve era do cacete, que a neve vinha te puxar pra um lado, puxava, interagia com a fase mesmo, né. Então, e hoje você pega os Ninja Gaiden também, que o último saíram também, a primeira coisa que o pessoal fala é dificuldade, porque o negócio é difícil, meu. Aí já vem de novo, né, o pessoal das conquistas aí, que é platinar o negócio. Como eu falei, cara, essa galera da conquista é 10%. Eu acho que não. Ninguém, cara. Isso é meia dúzia de escrever. Não, eu acho que. Não, é aquele negócio. Então, que fazia, meio que tá diminuindo agora esse negócio, que só tá ficando mesmo aqueles aficionados por conquista e tal. Mas é um tempo atrás, assim, principalmente quando era uma novidade. Nossa, isso era uma febre. Agora que o negócio tá meio assim, que só tá ficando mesmo aquele pessoal já gastou tanto tempo com isso. Aí fala, pô, se eu parar de pegar minhas platinas agora, eu vou estar jogando fora meu tempo. Fiquei perdendo quase tudo. Então vou continuar. Agora o pessoal que era mais ou menos, pegava uma ou outra, deixou de lado mesmo. Isso que tá acontecendo. Às vezes, eu particularmente, às vezes eu uso a dificuldade pra talvez pra justificar um pouco do meu investimento no jogo. Ah, é, também. Me lembro do Last of Us. Eu play o Last of Us logo que saiu, achei foda. E só que eu tinha ouvido falar que o jogo era muito fácil. Alguém me recomendou, falou, cara, foi difícil, porque no normal é muito fácil. E aí você subou pra caramba. Foi no difícil. Foi difícil? Foi. Quer dizer, eu não lembro ter sido nada, mega difícil. Mas eu morri algumas vezes, mas também não era importante. Foi mais difícil do que devia ter sido? Tá, talvez. Mas eu tava cagando pra isso. O que eu tava procurando no jogo ali não era a dificuldade. Era a história dele, que é bacana. Que é legal pra caramba, né? E quando o jogo... O gameplay dele é interessante. A dificuldade apesar... é só um detalhe. Apesar que ele não é aquele jogo que traz grandes inovações nesse negócio, na mecânica, essas coisas. O jogo mesmo é tipo aquele traz, assim, aquela a imersão mesmo, assim, que ele tipo, sim, você se preocupa. O jogo, ele te deixa todo mundo preocupado, assim, com os personagens, assim, ele é... Porra, no final, cara, eu fiquei muito mal, falei, caralho, não, isso não pode estar acontecendo, não é verdade. Não, o jogo já começa, você fala assim, caramba, isso não tá acontecendo, o ser humano é muito filha da puta, mesmo. Já começa assim, filho. Hoje, pra mim, dificuldade não me interessa tanto. É, eu também. De quando... Em compensação, eu pego a porra do jogo, o Super Meat Boy. A dificuldade absurda dele é justamente o então, mas ele... Pra mim, tem dois tipos. O jogo que eu quero pegar só pela mecânica. Ele pode ser difícil, isso vai me motivar a jogar mais. Mas tem aquele jogo que eu vou jogar só pelo gameplay, só pela história e tal. E é aquilo que me interessa. Então, se ele for mais difícil, vai ser só chato. Então, mas esses jogos, no caso do Super Meat Boy, você já pega por causa da dificuldade. Ele... Sim, é isso, é. Se fossem jogos facinhos. Essa ninguém... é a vantagem dele. Tá bom. Como o Super Meat Boy. É, então, esses jogos são... Uma cena masofória, né? Que é só de jogo próprio, fazer nego sofrer. Pois é. E quando o jogo atrela a dificuldade, por exemplo, um final novo, a uma parada diferente, pra, assim, não, você então... tem que zerar no modo hard pra ver o final diferente. Ah, eu ligo, foda-se. Aí, tipo assim, isso aí é apelação. Tipo, ah, então, tipo o meu Leão, né? Eu era criança. É. Tem que fazer, tem que ser, te obriga a tu jogar no modo mais difícil pra ver o final bonitão. Isso aí depende do jogo. É, depende. Tem games que é assim. Não, mas o problema é assim. Eu posso lembrar: Silent Hill 1 é um momento e uma situação. Você pode salvar naquele ponto ali e fazer uma das duas escolhas e ir até o final. Você pegou o final. Aí vem Silent Hill 2. Você tem que zerar 5 vezes e ainda tem assim. Situações pra poder pegar um final lá. Não, mas Silent Hill 1 você é finais. É o final de verdade, não é o cachorro. Ah, o Silent Hill 2 tá falando? Que... Não, 2, tanto faz. Lembra agora que o cachorro até que tá assistindo. 3, né? Não é do 3, não? Pra pegar um final lá tem que ter condições. É, mas acho que todos os Silent foram assim, não foram? Então, mas assim, não, a gente a questão 3. Assim. A maioria tem que ter. O Silent Hill 3 tem uma coisa, né? Apesar de ser um jogo bom pra caramba, ele é mais fácil. Salvou. É, o 3 pra mim foi mais fácil. Você pega outro final tranquilo. É. Então, mas no caso, o Silent Hill 1 e 2 ainda são bem difíceis o jogo. Agora o 3 já foi um jogo mais fácil. O 3 eu achei mais fácil dos 4, dessas versões aí. Eu achei mais tranquilo. É a questão de pegar o final. Às vezes você pensa, vou pegar um final. Você pega o outro final por causa de alguma coisa que você fez ou não fez. Não, mas essa é a questão de fazer a escolha e tal. Mas eu tô falando não, mas um jogo estrela. Uma coisa besta que você não fez. Tipo, olhar pra... Então, eu digo já, assim, aqueles jogos que tu tem que ir lá no botar no hard mod pra tu ver o final bom, entendeu? Isso é foda quando é tipo assim, o verdadeiro final está no hard final. É, o hard o jogo é impossível. Você fala, caralho, como que eu vou estar mais essa vou fazer no hard agora? Matar o filho do Xbox. O verdadeiro final está no hard. Como é que libera esse mod? Capture todos os fantasmas correndo. Aí fala, mano, já se aí, lasca não, todo pra zerar. Aí tu vai ter tesão pra jogar no hard de novo? Ah, acho que não. O pior é que o 2 eu joguei até pegar o verdadeiro final. Véio. Suposto que o verdadeiro final, né? Então, só se você gostar muito do game, né? Só pra você fazer. Porque só tinha que zerar. Level 8 no final, uma fotinha. É, no level 8, pode ser. Que era uma treta do caramba só pra ter uma foto a mais. Né? Uma foto a mais, a gente se matava pra fazer essa missão. Quando o jogo era bom, agora quando o jogo era meio assim, meia boca e tinha essa questão ainda. Eu jogo foda-se também. Então, mas nos jogos de hoje em dia eu não vejo muito mais jogar no hard pra ter o verdadeiro final. Você tem que jogar só no normal. Normalmente o final tá no normal, né? Que é o óbvio, né? O hard eu não lembro assim de um jogo novo assim que pede, não. Você tem que jogar no hard pra ter o verdadeiro final. Jogos mais antigos tinha muito disso. Tinha muito disso, né? Era um meio de prender o cara a um replay, né? Porra, isso aí era um martírio. Porra, era foda, mano. Qual jogo atualmente que você tem que jogar no hard pra pegar um final? É, eu não lembro. Você lembra? Agora eu não lembro, não. Ver final bom, te diz, né? Bom ou completo, tanto faz. Eu não lembro, não. Pô, a gente não tá lembrando, né? Aliás, tem aquela velha agora do Mario, Super Mario Bros. 2, né? Que era difícil demais pro Japão, pros Estados Unidos. E aí fizeram um jogo, a Japão e um jogo pros Estados Unidos, né? Exato. A versão do Japão é uma versão boa pra caramba, a versão dos Estados Unidos. Vai, eu gosto bastante do Mario Bros. 2. É esquisito, mas eu gosto. Tudo remendado. Um jogo também que era difícil. difícil, assim, também. Você lembra a primeira versão, o jogo Prince of Persia, que você tinha que salvar em menos de uma hora pra você... Eu nunca terminei essa porra. Nossa, eu... Era do tempinho que ficava rolando, Que eu joguei, pra até conseguir terminar naquele tempo... Eu zerei os dois no PC, o 1 e o 2. Então, mas eu até terminar naquele tempo, e o Mark... E o Out of This World também? Ah, Flashback, pô. Flashback, depois que você aplicava o game... O Out of This World tem um remake dele, tá? Tem até no Steam, saiu agora pro PS4 também. Mas esse é interessante, porque é o mesmo jogo. Aí tem conversão com filtro e versão sem filtro. É isso mesmo, você pode. Você pode comparando assim, como que ficou. É um jogo que tu, tipo assim, tem que pegar o esquema da coisa, depois acabou. Não, peraí. Por favor, eu gostaria que um minuto de atenção pra linda frase de Sidney. O jogo você tem que pegar, como é que você tem que pegar o esquema da coisa? Depois fica fácil. Maluco, ele ficou verde sozinho, mano. Mandei essa. Caralho, para de jogar essa porra desse Zibo, cara. Porra, eu não tô sério. 25 anos jogando videogame, o cara. O Zibo não tem o Dissection, tá pra arrumar pra mim o Dissection. Mano, eu vou tirar a foto, já que eu compro pra pegar com o cara lá. O Zibo, eu vou tirar a foto. Tá na treta aí, tem um mombeiro aí que conhece ele aí que vai trazer pra mim. Por incrível que pareça, o cara quer comprar o Zivo, mano. É fogo. Por todos os jogos eu pego mesmo. Você lembra outro jogo também que eu lembrei agora também, que era a triste? Você lembra aquele Ghost in Ghost? Esse jogo. Era como se fosse um vulgar, né? Tu morria e voltava todo de novo. Mas é pior que isso. Você chega na última fase. Não, você não está com o poder certo. Volte até a última fase e acha. Se for, perdão. Tem isso. E não perca, viu? Não perca. Essa treta ainda. Caraca, era do demônio. Esses jogos tipo Volgar, tentando resgatar esse tipo de coisa dos jogos antigos, né? E Volgar, quando eu joguei, a primeira coisa que eu lembrei foi do Ghost in Ghost. Caralho. É, lembra mesmo o tipo Volgar, esquema vai de longe, perder a armadura, vai perdendo o troço e vai. Perde tudo 100% pra pegar o final verdadeiro. Porra. E não morra. Já pensou chegar no Volgar e falar isso também? Ó, você tá com a espada errada, volta lá e pega a espada. Não, ele não tem isso não. Você tem que chegar turbinado, a verdade é essa, mas. Tem que ver um outro jogo também que é difícil pra caramba. Esse é mais recente, mas dizem que foi uma falha. Esse Devil May Cry 3 também. É um jogo também difícil também pra caramba. Sim, já é difícil, né? Não, mas o 3, diz, eu não sei se é verdade, né? Que a versão japonesa é mais fácil, porque quando você tá na versão americana, o normal do americano é o hard do japonês. E a versão hard no americano é um jogo muito mais foda, assim. Então você já joga no normal, meu Deus do céu, que jogo treta. Você joga. Se o normal era hard no americano, eu não quero nem saber o que foi o Dante Must Die quando eu terminei. Porque você achou então Devil May Cry 3 bem facinho? Cara, eu joguei no normal, terminei no hard, joguei mais uma vez no normal pra coletar itens, pra só depois conseguir zerar no Dante Must Die. Ah, então desculpa aí, eu sou inútil mesmo. Não, é, tipo assim, achou, né? Você achava fácil, Romulo, esse jogo? Eu não joguei, cara. Mas os outros que você jogou? Tô falando do 1. Eu joguei um. Eu achei difícil pra caramba. É. Mas mais uma vez, eu não sou parâmetro. Então, eu sou um fracasso em qualquer porcaria. Sou muito ruim. Não importa o gênero, eu sou ruim. Olha, falando em dificuldade, eu quero ver se eles zerarem Corvo sem usar. Corvo? Corvo do Saturno. Aquele jogo mais bugado da história. Cara, você fazendo as coisas certinho, você morria. Era uma coisa de doido aquele jogo. Meu Deus do céu. Tu pegava as O Brandon Lee também, né? Fez certinho e morreu. Vocês lembram aquele jogo Wolverine que tinha pra Super Nintendo e Mega Drive? Eu zerei Super Nintendo. O Adamantium Rage, né? É, o jogo é mó treto. Só que a versão do Super Nintendo tinha uma vantagem, tinha auto-regen, que já é tipo uma coisa de hoje em dia dos jogos. É vantagem, que é o maldito poder Wolverine, porra. Então, isso mesmo. O pessoal fala, não, que a Super Nintendo é tudo assim, os jogos é muito mais fácil. Mas então, aí, a versão do Super Nintendo você tinha um rege. Agora, se você ficar parado demais, a menininha bomba vem atrás de você. É, então, mas ainda tinha um. Mas isso era tipo uma justificativa. O pessoal fala, não, que é muito mais fácil. Aliás, era esse que tinha um botão pra você tirar a garra, guardar a garra. Não, acho que é do Nintendo. Eu acho que o do Nintendo também tinha essa porra. Não faz sentido, né? Tipo, se você é um Wolverine, você vai projetar o sem a garra, por quê? E você tá no meio do caos, hein? Era a regeneração. Aí você tá matando o cara, erra o botão, tira a garra. Não lembro do Nintendinho, mas acho que a regeneração é mais rápida sem a garra. Eu acho que é exatamente isso. Guardando a garra, você regenerava e tinha a garra pra fora, não. Assim. Você lembra também como que a treta pra salvar o Doom primeiro? Né? Tipo, você botar naqueles modos Nightmare lá e tentar terminar, meu? Era louco também esse tipo de jogo. Pô, é Doom, né? Você queria o quê? Doom, então. É tipo It's Doom. Your Doom. Doom era treta também. Meu. Então, mas é mais um exemplo Doom, daquele jogo que era difícil e tal, mas ele te motivava a jogar de novo. Pelo menos pra mim, ele não me. Eu não ficava puto, não irritava. Eu gostava, achava bacana, pô, vou jogar então, de novo. Mas é o que eu falo, é o tipo de jogos, os únicos FPS que eu gosto são esse tipo, justamente. Doom, Duke Nukem, Quake, esse tipo de jogo, assim, esses são os únicos FPS que eu gosto. Você vai pegar lá um Call of Duty, lá Battlefield, esquece que eu não vou jogar isso aí. Apesar que de certo, em FPS, ou qualquer jogo de tiro, ele tem alguma coisa que o pessoal mira nele, que é uma perfeição. Os caras lá... Ele fica muito parado. Não, eu se mexo. Ele se move, o pessoal... Olha o Sexually, esquece o Guilty. É, então, Guilty, eu joguei com o Guilty, ele até gravou. Você vê os inimigos fora da tela procurando meu personagem. É, pô. O cara que entrar no jogo com o nome do sexo aí por engano vai ser perseguido até a morte. Será que é por causa do Nick, então? Essa aqui é a desculpa. Se não fosse PR que você tem depois do Nick. Eu acho que o pessoal já é isso aí. Tô ficando velho, eu tô cansado de. Eu não tenho mais paciência pra jogar. Não é mais o que eu quero. Eu também. Eu quero ver uma história bacana, um gameplay diferente e tal. É o que eu procuro hoje. Tem que a dificuldade depende de como ela é colocada. Se um RPG, por exemplo, que ele é difícil porque o chefe tem muito HP, então pra eu matar ele eu tenho que ficar meia hora fazendo grind, isso é uma dificuldade idiota. Não adiciona nada ao jogo. Isso só vai me fazer puta rodando meia hora batendo e tentar matar ele. O que vai acontecer? Vou acabar largando essa porra e não jogar nada. Eu acho que isso é burrice, isso só atrapalha. Agora, tem quem goste, né? Então. Os jogos tem que, tipo, dar a opção de você escolher se você quer fazer isso ou não, né? E outra coisa também que aconteceu também. Antigamente, quem é que, quando ia comprar um jogo, não falava assim, ah, tomara que esse jogo aqui dure mó tempão, tenha mais de 30 horas. Pois o jogo tem mais de 10 horas, eu já fico assim, meu Deus, esse jogo acabar. Eu torço pra o jogo acabar, tipo, 10 horas no máximo. Antigamente, um jogo de 10 horas, eu falava assim, só 10 horas? Não é possível, meu. Eu gastei só tudo. Isso? Só isso? Galera, finalizando isso, tirando Dark Souls, que jogo difícil vocês se lembram de ter jogado ultimamente, de ficar lembrando, de lembrar do jogo pela dificuldade? Ah, eu, no meu caso, é o Volgarden Varken. Nossa, esse jogo é tudo aquilo que tinha no passado, dificuldade, só com a jogabilidade nos dias de hoje. Mas é um jogo difícil pra caramba. E bom, mas é bom. Esse aí que é o jogo na mente. Indie, né? É, jogo indie, mas é isso. Nessa geração meio que a dificuldade meio fica com os jogos indie mesmo, assim. Guilty, você lembra de algum? De indie? De dificuldade, eu recomendo o Wings of V. Eu reconheço ele mais pela dificuldade do que pelo resto. Mas é bom esse jogo, pelo menos? É um jogo legal? Esse. Porque eu não posso dizer pra você se é bom, se de repente você não gosta, né? Eu gostei do jogo. Mas que jogo é esse? Sobre o que é isso e tal? É de plataforma. Você é uma anja. Aí, ó, sua amiga lhe acorda, você vai ver um bicho lá que tá pressionado não sei quantos anos. Aí dá merda lá, o bicho se solta. Caralho, ainda vai você salvar o mundo. É, a trama é besta, mas a dificuldade vai fazer você querer não ter comprado o jogo. Talvez. É, quem busca a dificuldade vai adorar esse tipo de jogo. É que nem o Volgar, meu. Esses jogos, quem busca a dificuldade. Conhece, né? A galera vai atrás pra ver se é realmente isso tudo aí. É que é uma questão, né? O Jackson citou o Volgar aí. Eu boto lado a lado com o Volgar. É, eu vou com o Jackson também. Vou de Volgar também, que, pô, realmente o bagulho é complicado ali. Por mais que a pessoa seja... O jogo game é meio retrô e tal, quem é do retrô vai sentir muita dificuldade. Que é difícil mesmo o bagulho. Mas é sério, não tem jogo atual, não? Um jogo grande, difícil, não? Fora Dark Souls? É, porque fica naquela coisa, né? Jogos AAA, eles gastam tanto, fazem tanto, que se eles botarem muita dificuldade. O pessoal não vai nem ver comprar aquilo, né? Então eles fazem um meio termo, assim, meio difícil lembrar um jogo AAA que fora desses Dark Souls da vida que seja a dificuldade máxima, né? É meio... É, porque deve ser tipo assim, passeio no parque mesmo. É, um risco. Os caras não querem arriscar, não botar muito difícil e o jogo fracassar. É muito dinheiro investido. Já o indie... Já tá não, mas é o que eu falo, né? Mas daí é tipo Triple A é um pouco exagerado, né? Então, mas é o que eu falei, é o mais próximo que tem, né, disso. Mas Triple A mesmo, eu não lembro, assim, um que eu falo, nossa, esse realmente... Eu acho que talvez esse gênero esteja sendo ousado aqui, mas Triple A a gente não conhece muito pela dificuldade. Então, mas história, o trabalho que envolve, essas coisas. Gráficos, assim. Bonito e tal. É. O indie já não tem isso, é pouco recurso e tal, eles, quiser, abusa a dificuldade pra ver se é um chamariz, né? É, o essa... é verdade, né? Por isso que a gente tem muito jogo indie difícil pra cacete. E, porra, o cara fala assim, porra, eu não vou ganhar em gráfico, não vou ganhar em produção. Então, vou ter que meter uma dificuldade absurda aqui e chamar a atenção de alguém. Então, mas os indie, esse tipo de jogo, esses indie aí, veio meio que na correria desse espaço que teve, assim, esse buraco. É. Já que os jogos não, todos não estavam tendo essa dificuldade toda, como que a gente vai aparecer? Tacar dificuldade. Tacar dificuldade. Porque eles sabem que produção não vão ganhar, nem fudendo. Da grande. Citando isso aí, tem alguns, não todas, mas às vezes alguns indies cita como era como era antigamente. Não necessariamente dessa forma, mas cita. Eles voltam um pouco nessa questão, da dificuldade mesmo, porra, massiva, aquela coisa brutal mesmo, de ter que acertar pontos de estratégia e tal, ataques precisos e tudo mais. Mas você, homem, lembra de algum jogo assim também? Ah, eu ainda vou falar de jogo em Rogue Legacy, cara. Pra mim esse jogo é muito bom. Esse jogo meio definiu uma. Ele mudou muita coisa nessa geração. Né? O tal gênero, né? Rogue lá, e Rogue Legacy meio que criou essa bosta. Se não criou, sei lá, posso falar uma bobagem. Gigante, mas se não criou, pra você soube, foi o que transformou isso no que é hoje, né? Por exemplo, o Mario não foi o jogo que criou o gênero de plataforma, mas foi o primeiro jogo que fez do jeito que tinha que ser feito, do jeito certo. Pegou, implementou aquilo. Exato. Rogue Legacy faz cada detalhezinho dele muito bem. É difícil pro inferno, e é uma dificuldade. O jogo se torna mais difícil, você se torna um jogador melhor com o tempo, você melhora, o seu personagem também. Só que isso ainda não é o suficiente. A evolução do teu personagem sozinha não é o suficiente. Se você é um jogador iniciante, pegar um jogador, um personagem com todos os apps dele, não adianta, ele não vai conseguir passar daquela porcaria como se ele tivesse jogado, conseguido aquela experiência. Então, pra mim, é um jogo país, faz dificuldade do jeito certo. Então, mas quer dizer então que a dificuldade nos jogos de hoje em dia existe, mas girou em torno dos jogos indies, a maioria. Ou de baixo reconhecimento, talvez, né? A grande indústria não cagou pra ele. Dane-se, deixou de lado. Os indies seguiram, né? Então, isso, né? Chega de podcast, viva os indies. Eu já sabia que ia falar dos indies. Vivo. Valeu, galera. Até a próxima. Falou!